Senhor, o teu povo é o povo da fé, não é o povo do medo, não é o povo escravo pelo pecado, não é o povo que se acovarda, porque sabe o Deus que tem. É por isso, Senhor, aleluia. O teu povo, Senhor, confia em ti. E o Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor sobem tão alto como as águias, têm asas como de águias, correm e não se cansam. Os jovens, a Bíblia diz, e é verdade, também se cansam. Mas os que esperam no Senhor permanentemente renovam as suas forças. Aleluia, aleluia. Ministra a tua palavra que gera fé para a tua glória, Pai. Amém. Amém e amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Nós convidamos todos para esta noite para um culto de cura, um culto de livramento, um culto que nós estaríamos orando especificamente para Deus fazer milagre aqui entre nós. E eu estou nessa expectativa. Quando eu fui ali atrás botar o microfone, um irmão me perguntou: é noite para milagres, pastor? E eu disse: eu espero, espero mesmo. Tu está esperando isso? Está esperando tanto quanto eu, ou mais do que eu? Porque Deus, quando enxerga um ambiente de fé, essa expectativa santa, Deus move a sua mão. A fé ativa o poder de Deus. Você sabia? A fé ativa. A fé começa a fazer com que os céus se movimentem em nosso favor. E a nossa fé neutraliza o inferno também. As forças malignas não têm poder quando a nossa fé, ela é uma fé operante, uma fé ativa. A Bíblia fala de espíritos de enfermidade, demônios que geram enfermidades. Então nós precisamos muitas vezes, quando alguém está doente, não estou dizendo isso sempre, mas muitas vezes lutar contra demônios que geram medo, que geram enfermidade, que geram desespero. E nós temos que lutar. Outras vezes a doença é consequência de pecados. Então aí só mediante um arrependimento seu você será curado. Um dia, um homem foi levado, colocado pelo teto. Abriram a casa de Jesus mesmo. Abriram lá o telhado e colocaram um homem numa maca e cordas até onde Jesus estava pregando. E Jesus disse para aquele homem: filho, os teus pecados estão perdoados. E algumas pessoas não entenderam aquilo e começou um tititi ali dentro da casa e fora da casa. Como é que esse homem perdoa pecados? E Jesus perguntou para eles: o que é mais fácil, eu perdoar pecados ou curar esse paralítico? Pela lógica humana é mais fácil perdoar. Pela lógica é mais fácil do que dizer para um paralítico: levanta e anda. É mais difícil. E Jesus diz: para mim, tanto faz dizer uma coisa quanto outra, o meu poder vai agir nesse homem. E o homem foi curado. E depois Jesus encontrou esse homem de novo, num outro momento, e disse: olha, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então tem doenças que são fruto de nossos erros pessoais. Nem estou falando daquela consequência do erro de Adão. Isso é uma maldição que cai, vamos dizer, sobre todo mundo, e que Cristo nos resgata dessa maldição. Mas erros particulares também geram doenças. Os entendidos do comportamento humano, eles têm dito isto, não na linguagem bíblica, numa linguagem humana. Muitos deles chamam isso de doenças, algumas delas psicossomáticas, que tu bota na cabeça, vai, vai, vai, até que está doente. Tem todo tipo de doença, diversas origens. Mas independente da origem da enfermidade, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus cura e levou todas as nossas doenças na cruz. Lá Ele desfez todos os pecados, lá Ele desfez todas as enfermidades. E nós vamos orar, vamos ministrar a palavra, no nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Coisa linda quando Jesus está curando, vocês sabiam? Nós frequentamos, eu, os outros pastores, alguns de vocês também, mas a gente frequenta o hospital direto. E para mim uma das coisas mais tristes é ver as pessoas doentes. E algumas estão doentes e sem esperança. Às vezes visitamos pessoas que são incrédulas. Estão morrendo e estão com medo. É um medo lógico. Quem não tem o Senhor. Às vezes você vai numa casa e tem alguém morrendo de câncer. Se é crente, tem a esperança e a certeza da vida eterna. Mas ainda assim, pode ser, e nós oramos para que o Senhor prolongue os dias dessa vida, dessa pessoa. Quando uma pessoa é curada, sabe o que acontece? A eternidade é antecipada, porque na eternidade não tem doença. Quando uma pessoa é curada, uma fagulha, vamos dizer uma faisquinha daquilo que será a eternidade, vem no teu corpo. Quando uma pessoa se converte e ela é perdoada dos seus pecados, do seu passado todo, uma fagulha da eternidade veio para ela, porque lá no céu não haverá mais pecados. Estão entendendo? A bênção da cura é uma antecipação, ainda que pequena e temporária, do céu. Amém? Vamos ver 2 Reis, capítulo 5. Versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela, a menina disse à sua senhora: tomara o meu senhor, o meu patrão, estivesse diante do profeta que está na Samaria, e o profeta o restauraria da lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ao rei: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes de festas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a falar comigo e pôr-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar da lepra e eu ficaria restaurado. Não são, porventura, Abana e Farfara, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me naqueles rios e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso tu não a farias? Quanto mais, já que te disse apenas, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. E o verso 19, o profeta disse para ele, Eliseu lhe disse, vai em paz, seria aquela palavra shalom, que shalom significava prosperidade, saúde, bem-estar, um correto relacionamento com Deus e com as pessoas, isso é shalom. Um homem que chega apavorado, desesperado, vamos dizer assim, quase perdeu a bênção, quase, vocês viram? Quando o profeta lhe disse, vai e te banha no rio 7 vezes. Esse homem disse, esse rio, o Jordão, alguns diziam que bem lá no passado, era um rio meio barrento. Era um rio turvo. E ele disse, lá na minha terra, em Damasco, lá tem rios de águas cristalinas. Logo esse rio... Deixa eu te dizer uma primeira coisa, se Deus quer te curar, nunca tente dizer para Ele como. Quando Deus quer fazer algo por ti, não imponha as regras para Deus. Jesus certa vez fez lodo com saliva, ali um pouco de terra, fez saliva e passou nos olhos de um homem. E disse para ele, agora vai e te lava no tanque. Era um tanque conhecido, tinha que atravessar a cidade. Que método estranho para ministrar a cura. Jesus podia ter sido, fica curado agora e está curado. Mas aquele homem tinha que crer no que Jesus estava dizendo, ainda que parecesse estranho. E nós não temos notícia que nunca mais Jesus tenha feito aquilo novamente. Aquele jeito de ministrar, porque era para testar a fé daquele homem cego. Outra vez tinha um homem com o braço ressequido e estava no meio das pessoas e diz, Jesus, levanta e vem aqui na frente, vem para o meio. Se alguém nos chama assim em público, a nossa tendência qual é? É ficar envergonhados, ai, agora o que vão dizer de mim? Todo mundo te olhando, já pensou? Aqui num culto temos aí 500 pessoas, todo mundo, são 1.000 olhos em ti. 1.000 olhos. E com certeza 500 pensamentos, e agora, e agora, e agora? Jesus disse, vem para o meio. Aquele ato de levantar-se e vir para o meio exigia uma fé muito grande. Exigia também humildade, alguém todo deficiente, de repente aquele braço abanando, sem movimento, sem domínio. E Jesus curou aquele homem na frente de todos. Hoje pela manhã, eu estava falando com os irmãos, e eu estava dizendo a eles, as curas que Jesus fez. Olha, se não me falha a memória e o conhecimento, todas foram em público. As curas que Jesus fez. As pessoas que Jesus libertou de demônios, todos foram em público. Talvez você está recordando os casos que estão ali escritos na Bíblia. Quando Jesus quer fazer uma coisa, ele faz, ou particular ou público, mas não é uma reunião pública. Não tinha porquê, então nós vamos curar uma pessoa, vamos levá-la para a salinha dos fundos, depois nós trazemos ela curada. Quando Jesus quer fazer... Ele não escolhe lugar e nem nós podemos escolher, mas feito em público para que a glória seja toda do Senhor. E aqui esse homem era um grande herói, um homem vitorioso, um homem que outrora tinha sido usado para conquistar Israel. Esse homem era um inimigo de Israel, ele era um conquistador, ele era um vitorioso, era um general dos vizinhos da Síria ali. E agora aquele homem cheio de medalhas, cheio de honras, que sempre conheceu vitória. Ele tem agora uma doença na pele que vai matando-o gradativamente, vai matando-o aos poucos. E agora eu quero te dizer uma coisa. Deus pode usar um menino, uma menina pequena. Deus pode usar aquela menina ali, era uma escrava, empregada doméstica, que quando o exército da Síria conquistou lá em Israel, levaram escravos, muitas pessoas, e entre esses muitos uma menina, para trabalhar na casa desse comandante. E um dia, o patrão vitorioso apareceu doente. E a menina disse para a patroa: ah, se o patrão for de volta lá em Israel, lá tem um homem usado por Deus que ele vai ficar curado. Você já pensou com que cara volta lá? Você já pensou isso? Tu foi lá, conquistou, saqueou, roubou lá, humilhou aquele povo, sai com até pessoas escravas, e um dia tu está doente, e alguém te diz: volta lá, porque lá está a tua cura. Tem que ter humildade para voltar lá, não tem? O conquistador vai poder ser ajudado pelos conquistados. Parece estranho. O Naamã volta lá, leva 340 quilos de prata, leva 68 quilos de ouro e leva 10 vestes de festa, levando para o profeta. Sabe o que estava na cabeça do Naamã? Que ele teria que pagar para ser abençoado. É isso que está na cabeça dele. Ele sempre tratou as coisas assim. Ele não conhecia Deus, nem conhecia os homens de Deus. Deixa eu dizer uma coisa rapidinha. Homens de Deus não cobram nada. Entenderam o que eu disse? Entenderam, irmãos? Homens de Deus não cobram nada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pois aqui foi esse homem. 68 quilos de ouro é muito tentador. 340 quilos de prata é muito tentador. E o profeta disse: não, não quero nada disso. O profeta lhe disse: vai lá e te banha no Rio Jordão. Esse homem foi humilde para voltar lá da Síria, veio para falar com o profeta, para ser curado. Uma outra verdade que está aqui: pessoas doentes pagam muito para ser curadas. E muita gente se aproveita dos doentes. Todo tipo de gente. No desespero, se paga qualquer coisa. No desespero, tem gente que vende carros, tem gente que vende casas para salvar um filho. E aqueles que estão do outro lado cobrando, não tem piedade nenhuma. É comércio, vocês sabem, né? É comércio. Tem um amigo meu que morreu, ele teve câncer. Na primeira cirurgia gastou 1 quilo de ouro. 1 quilo de ouro. Quando morávamos no norte, ele era piloto em garimpos. E tudo que ele recebia era sempre, não circulava dinheiro, circulava gramas de ouro. E ele foi guardando, guardando e guardando, e ele tinha 2 quilos em casa escondido. Na primeira cirurgia, 1 quilo. Na segunda, mais 1 quilo, com tudo que envolveu, tratamentos e tudo mais. Ninguém se apiedou dele. Tens dinheiro? Fizemos a cirurgia. Não tem? Não fizemos. Ele tinha. E com todo o seu ouro, morreu. Foi um negócio fulminante, mas foi para o Senhor. Foi para o Senhor. Nós estamos falando do que Jesus faz. Jesus pagou pela tua cura muito mais do que 1 quilo, 2 quilos e todo o ouro do mundo. A Bíblia diz que ele foi traspassado, ele foi furado por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. E aí diz ali no profeta Isaías, capítulo 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Caiu tudo em cima dele. Sabe para quê? Para que você pudesse ter paz, para que você pudesse ter saúde. O reino de Deus, e Jesus veio trazer o reino de Deus traz saúde. E tu tem que pedir isso e clamar por isso. Diz: Deus, eu vivo no teu reino, eu vivo no teu governo e debaixo do teu domínio. É bênção para mim, é direito para mim que o Senhor já conquistou. E por isso é algo dado para ti. É dado. Você nunca viu ninguém de nós pedir dinheiro para orar por enfermos e nunca verá. Amém? E nunca verá. Porque nós temos um princípio da palavra de Deus: de graça recebestes, de graça dai. É assim. Um dia eu orei por uma mulher muito rica, eu e minha esposa. No final ela disse: pastor, quanto custa? Seria fácil dizer qualquer valor para ela, que nem pesaria no bolso dela. Sabe quanto custa? Da minha parte, nada. Custa andar com Jesus. Siga Jesus. Esse é o custo. Porque Jesus já pagou pela tua cura. Se alguém cobrar algo de ti, está cobrando pela segunda vez, porque Jesus já pagou. Está te roubando. Está te tirando algo. Não deixe. Está aí Naamã. Está aí o profeta Eliseu. Um homem de Deus, que quando chega lá, e eu achei o versículo 9, o 5:9, olha aí comigo. Veio, pois, Naamã, com todos os seus carros e os seus cavalos, e parou à porta da casa de Eliseu. Irmão, seria mais ou menos assim, hoje, que um presidente da república chegasse aqui na frente da nossa igreja com toda a sua comitiva. Ou vamos ficar mais próximos? Quem sabe a governadora do estado chegasse aqui com todos os seus secretários, ela doente, necessitada, e soubesse que aqui haveria bênção para ela. E aí então, com certeza, se nós já soubéssemos, vamos fazer uma recepção especial, afinal, é a pessoa de mais poder no momento no estado. Provavelmente íamos arrumar um lugar especial para ela aqui na frente. Lá na frente teria os irmãos da nossa segurança ali. Eles estariam com a roupinha mais ajeitadinha, né? O seu João e o pessoal lá ia estar tudo... Né? Afinal de contas, vem uma grande autoridade. Pois chegou ali esse comandante, era o segundo homem mais importante do país vizinho de Israel. Chegou lá na casa do Eliseu. O Eliseu nem sequer saiu de dentro de casa e não recebeu o homem. Parece não educado esse negócio aí? Não parece? Sabe por que Eliseu fez isso? Não é porque Eliseu era mal educado. Estava testando a fé daquele homem. Aquele homem sempre foi bem recebido. Afinal, era um vitorioso. Sempre foi tratado com tapete vermelho para ele. Sempre comeu as melhores comidas, tinha os melhores homens ao seu comando, era o homem que só conhecia o bom e o melhor. E agora ele não é nem recebido pelo homem de Deus. E aí o Eliseu mandou um mensageiro, vai lá e diz para ele tomar como que 7 banhos lá no Jordão. Esse versículo 9, gente, olha aqui. Carros, cavalos, a comitiva toda. Os cavalos chegavam a vir com a coluna dobrada de tanto ouro e coisas em cima daqueles cavalos. O mundo pagão, que eles eram pagãos, batendo a porta do homem de Deus. O mundo pagão reconhecendo, não tenho poder para ser curado. É isso. Bateu a porta de Eliseu. Se os incrédulos ao bater a porta, nós sabemos o final, foram curados. Imagina os filhos de Deus batendo a porta. Quase perdeu a bênção, viram? Ele ficou indignado, porque vocês sabem quando uma pessoa é muito poderosa, muito influente, manda e desmanda, quando ela ganha um não, ou acha que não foi bem recebido, ela já fica toda melindrosa, não fica? Eu sempre sou bem recebido, sempre tem tapete vermelho para mim, sempre tem as melhores comidas, todo mundo me paparica, e agora esse homem nada fez por mim. O que é isto? Ah, me mandou tomar banho nesse riozinho turvo aí. Não tente dizer para Deus como que a bênção deve vir. Você pode dizer, Senhor, que venha a tua bênção, a maneira que o Senhor quiser. Quem diria que a maior bênção do mundo estava naquele crucificado? Quem diria isso? Quem diria que aquele homem ali sofrendo, angustiado, aquele homem maltratado, que cuspido, com coroa de espinhos na cabeça, aquele homem que todo mundo dizia para ele, curou os outros, salvou os outros, salve a ti mesmo, desça da cruz, se és o Filho de Deus. E Jesus ali sofrendo, sofrendo, quem diria que ali estava o Salvador? Ninguém disse, nem os discípulos. Naquele momento não conseguiram compreender tudo. E ao final Jesus grita: está consumado. Era um grito de vitória quando um comandante no mundo antigo fazia uma grande investida militar e vencia o inimigo. Eles gritavam: está consumado, está pronto, está feito. Era um grito de vitória no ambiente militar. Jesus usa esse grito e diz, está feito, Pai. Porque às vezes a gente imagina que o está consumado, tá, deu, acabou. Não é isso. Esse grito é de vitória. Venci, papai. Venci. O mundo não me venceu. O diabo não me venceu. E nem essa cruz me venceu, e nem o túmulo venceu, Jesus venceu, aleluia, aleluia, porque Ele vive, porque Ele vive. E vi, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Porque Ele vive, temor não há, temor não há, porque eu sei que o futuro está em suas mãos. Está em suas mãos, e viverei, Jesus, bem forte, porque Ele vive, porque Ele vive, só crê no amor. temor não há, porque eu sei que o futuro está em suas mãos e viverei. Jesus venceu. Sete mergulhos para um homem que não queria dar nenhum mergulho. Sete mergulhos. Alguém poderia perguntar, mas por que sete? Não bastaria um mergulho? Se Deus quisesse que fosse um, seria um. Se Deus quisesse que fosse nenhum, seria nenhum. Mas Deus disse para o profeta, manda ele mergulhar sete vezes. Em quantos dias Deus criou o mundo, a totalidade ali? Sete. Sete é o número da obra de Deus. Aquele comandante estrangeiro teria que receber a obra de Deus daquela forma. Não era um, nem seis. Eram sete. A obra de Deus completa seria feita naquele homem mediante duas coisas: fé e obediência. E para ele obedecer, não foi fácil. Lembra-se que ele era um homem, naqueles dias, militarmente o mais poderoso do mundo. Teve que, na frente dos seus comandados, tirar as divisas, tirar as medalhas, tirar a roupa. Para um homem que nunca tirou a roupa na frente dos seus comandados. Seus comandados só o conheciam com a farda. E atrás da farda, a doença, a lepra. Eu imagino que quando soldados, sargentos, capitães, majores, viram o chefe sem roupa, todo leproso por baixo, que é isso? Pobre homem! Porque eles gostavam do seu comandante. Como é que esse homem ainda está de pé? Como é que ele aguenta tanta doença debaixo dele? Teve que expor. Isso é humildade. Não é? Bater na casa do profeta já foi humildade. Ouvir uma menina escrava, empregada doméstica, foi humildade. Mas quando alguém está doente, até o mais orgulhoso, pelo menos a grande maioria deles, se humilha. Se humilha. Quando está à beira da morte, raros que ainda morrem orgulhosamente, porque a maioria se quebranta. E para a obra de Deus ser feita nele, na totalidade, ele teria que obedecer na totalidade. E ele mergulhou sete vezes. Aquele mergulho eu chamo de mergulho na graça de Deus. Esse é um mergulho. Não é meramente água. Era um mergulho de obediência. Era um mergulho de humildade. Olha, o profeta esticou esse homem aqui em humildade ao máximo, não foi? E ele quase perdeu a bênção se não fosse os auxiliares dele. Até chamaram o comandante de meu pai. Esse homem era tão quisto, tão bem querido pelos seus soldados, que eles chamaram, Pai, pai, ouve o profeta. Nem chamaram ali de comandante, nem bateram continência. Aquela hora, as continências foram todas para o espaço. Aquela hora chegaram a dizer, papai. Isso não é linguagem de soldado, né? Tem muitos aqui que são militares, não é linguagem, né? Aí, irmãos, não é linguagem chamar o comandante de papai. Isso, tu tá louco, homem? Eu não sou teu papai, nada. E tem que ser assim, bem firme ainda, né? Eu não servi o quartel, mas eu vejo como é que se faz isso. E agora, disseram, pai, se esse profeta tivesse te pedido uma coisa super difícil, ou o dobro de ouro, em vez de 68 quilos, 136 quilos de ouro, tu daria? Daria. Sabe por que não podia ser dinheiro? Por que não podia ser ouro? Porque daí ele estaria, não precisava se humilhar. Ele está dizendo, eu paguei muito bem esse homem aí para me curar. Não teria sido a graça, ele teria fugido. Eu vou chamar, o Naamã teria fugido da cruz. Entendendo? Ele queria fugir da humilhação. Mas o profeta era um homem de Deus. Quer ser curado? Esse é o caminho para ser curado. E aí vocês notam que não é meramente tomar os banhos. Era um tratamento interior para depois ter um tratamento exterior. Deus quer fazer isso em ti, uma obra completa de cura dentro e fora. Dentro e fora. E foi isso que aconteceu, o homem ficou completamente curado. E no final, aquela palavra linda, vai em paz. Vocês lembram o que Jesus dizia para as pessoas? Vai em paz. A tua fé te salvou. Vai em paz. Eu quero que vocês vão em paz para casa hoje de noite. Deus quer e você quer. Deus vai fazer uma obra em muitos ou, de preferência, em todos. Deus não tem filhos preferidos. O que Ele dá para um, Ele dá para todos.